Previsão aqui é 4. Previsão aqui é 4, chama a torre 118, decimal 95. É, para confirmar, senhor, está recebendo muito baixa a transmissão. Frequência da torre 118, decimal 95. Victor Charlie, segue o Airbus da TAM. Bate principal, Índia e Alfa, quando pronto, torre novamente 118.95, altimetrão no 015, então bom voo, direto Victor Charlie. Qual a saída foi informada para o senhor? Ah, da El, seguinte, senhor, o treinamento, 315. Não, negativo, a saída é da El Leda Bridge. Ok, da El Leda Bridge, autoriza direto Bridge, então, o treinamento, 315? Autorizado Leda. Está presente uma Leda, 6315. Salvador, tá 3054. 4, boa tarde, vem Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa, tá Juliette, tá 3054. 2, 1, 3, cópia. É, pronto, tá cópia, 6213. 6213, Galeão, nível 3620, está autorizado, via Pesolo 10 até SMAP. Eco Sierra Mike Alpha Papai SMAP, após conforme rota do plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu India Delta Eco Bridge. Aciona 5556, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão 360, Pianta Zulu Smart, decola da 10, curva direita da Euleta Brick, transponder 5556, 120, decimal 8, é o controle, o Xané 6213. Aerovia? Aerovia, Pianta Zulu 10. Correto, Xané 6213, no portão 5, chame para o pushback. Chamarei para o pushback, 6213. Juliette, Tan 3154. Pegue Juliette, portão 10, portão 10, o Tan 3154. Juliette 10, Tan 3154. Sociedade Voar Bridge na presente. Tio, mantenha a saída. Ok, então mantendo a prova de lesa, após a lesa Bridge, o Xenavia 315. Controle o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, 1000 pés, correção autorizado, subida pelo 065, corredor Axé, aguarde direto destino. Autorizado para o 065, guardando o destino Oscar Lima Eco, corredor Axé. Qual a magnética ideal? A 307, ó. Gente, após cruzar 4000 pés, está autorizado direto destino. Após 4 mil pés, já era destino Oscar Lima Eco. Xenia 6315, chame Recife 13325. Centro Recife 13325, Xenia 6315, uma boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Dan 3561, no cruza 1500 pés, Arbor. 3561, suba nível 380, vigilância. 380, tá, 3561. Apresentado no ILS, no meia patrulha. O 648 chama a torre 198, decimal 95. 1895, obrigado. 6213, 05, pode acionar? Deixa de imediato, acionar 6213. Imediato, eu dependo aqui do pessoal da empresa. Confirme. 6213, chame táxi. Contato radar, Mike Eco Delta, reporte para descida. Controle, boa tarde, Juliette Vita Charlie, decolou 5464 na sul, contato. Juliette Vita Charlie, autorizado subida no nível 105, confirme quando possível a Magnética ideal para o destino. Já estou na Magnética, aqui é 270 na realidade, Juliette Vita Charlie. A ideal para o destino é essa mesmo? Afirmativa, mais 5 graus essa para a direita. Gente, autorizado subida 105. E acessão 105, direto, direto, direto. 3561, vem, Elefa. Elefa, está 3561. Na nossa companhia, por... Montana, 18... 1895, táxi via Índia, ok? Índia, 1895. Confirma. É o Santa Cruz, Alfa Victor Juliette. Prossiga. Após Paris, só autoriza o Alfa Victor Juliette 64360 na vertical de Valéria para fim de treinamento. Autorizado. Salvador, boa tarde, boa ano, 648. Número 648, via Alfa, portaria da Juliette para ingresso. Via Alfa, portaria da Juliette, ano 648. Para o táxi, eu tenho 6203 com 116 de CLD, 55 alternado ao Guarulhos. Número 6203, táxi, segunda direita, via Índia, seguindo o aeroporto da companhia. Quando pronto, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 15, bom voo, boa tarde, chama 62, 13. Boa tarde, chama 295, bom voo, Tente mais Eco Delta. Então 3561, chame Centro Recife, 1288. Bom. Isso agora, tá por 561, obrigado. Chama a torre, Mike Eco Delta, 1118 decimal 95. Classificação Salvador, boa tarde. Report Cal 021182, descend Bravo 160. Portugal 021, descend 4000 feet, bom for arrival. QNH 1015. 4,000 feet, KNH 1215, bomb for arrival, Portugal 642, Zé Colono, você escuta. 6142, contato radar, suba ao nível 350. Contato radar 350. Juliette, para melhor coordenação, mantenha 1500 e chame a torre 198 decimal 95. Ok, vai chamar a torre e 1895, manterá o 1800. Olha, Juliette. Oscar Lima Eco, confirme seu estimado de pouso. Ao 1841. Copiado. Juliette Vitor Charlie, confirme seu estimado para pouso e se vai acender o 105. 1853, pouso informado e informa que vai manter o 085. 1853? 1853, afirmativo. Sete, final 085. Isso, final 085, senhor. Sete. Estamos no Xenéia 6314. Transferir informação em Lima. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Xenéia 6326, atingindo no 5DN. 6326, desça para 5000, chegada a mais. 5000, chegada a mais, 6326. O Xenéia 6314, desça e mantenha 150. 150, 6314. Controle, boa tarde, Xenéia 6213. Xenéia 6213. 6213, prossiga. Boa tarde, senhor. Decolado no perfil da Aeoleta. Solicita proa de Dael. Contato radar 5360, autorizado da Aeol. Contato radar 360 da Aeol 6213. Xenéia 6326 indicada. Confirmo 6326. Cidade indicada. 290 agora. 6314, reduza para 2509 e desça para 060. Só 250, 060. O Chile, eu estou passando a Alfa Vitor Juliette, retornando para a sua escuta. Mantém a escuta, Alfa Vitor Juliette. Mantém a sua escuta, Alfa Vitor Juliette. Controle, o Xenéia 6326 tem condições de acelerar até 3109 para manter o amigo aí acelerar também. Tá, o seu número 2 reduza para 250. 250, 6326. Ok, vai bloquear a rotatória, na sequência prossegue direto para Mike Eco, Alfa Vitor Juliette. Xanamé 142, chama Centro Recife, frequência 12685, alternativa 2545. Oscar Lima Eco na escuta? Eu vou agora chamar o Centro Recife, 12685, alterna 12545, Oscar Lima Eco. Xanamé 326, autorizada final 10. Xanamé 326, autorizada final 10. 6326, autorizado procedimento. Para. Xanamé 142. Prossiga. Chame Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, obrigado, bom dia. Xanamé 1, correção, Xanamé 314, vetor radar sequenciamento, vai ser o número 3 na aproximação. Curva esquerda, pro 010, limite ao lock. A esquerda, limite é o lock, vai reduzir aqui. Gente. É Portugal 021 descent 3000 feet, altimeter 7105. Stay down to 3000, 1015, Portugal 021. No 4, desce, mantém 4 mil pés, ajuste no 0, no 5. No 0, no 7. 3192, até desce, mantém o 050. 050, 3192. Dois, no 3, Centro Recife, ou no 3325, ou terno 251. 3325, 251, 6213, boa. Boa. Juliette, passou rotatória, voando direto, Sierra no Rodor, mais quieto. Crente, Alfa Vitor Juliette. É Portugal 021, radar vector for sequence, maintain heading 220, and to intercept localized course. Hey, heading 220, and to intercept localized, Portugal 021. Pede Vitor Charlie. Prossiga. Chame Recife, frequência 1288, 1260 alternado. 288, 260, muito obrigado, senhor. Tenha boa tarde. Até mais. Xanamé 314, direita pro 040, intercepto log. Direito 040, intercepto Xanamé 314. É Portugal 021, descent 2000 feet. And turn left, head 160. Clear to intercept the final approach. Clear down 3000 feet, heading 160 and clear to